graça me alcançou. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. Ele me ungiu, oh, oh, oh. Vamos! Ele me ungiu, oh, oh, oh. A consolar todos os que choram, a libertar todos os cativos, anuncia a graça do Senhor, anuncia o ano do Senhor. Sua graça me alcançou. Ele me ungiu.